却感到冰冰。Tanto tempo eu esperava você, fingia que me amava, sorria e até cantava, fingindo gostar de mim.Chegando ao fim. Chegando ao fim. Fale agora ou então deixe-me.